apostar Bolsonaro. Ela não, ela não é, e aí, seus Bolsonaro? Já começou? Já? Já. Vou só melhorar essa abertura. Porque ela falou assim, hoje vou querer no Bolsonaro, mas como disse, não defendo o... Acho que acabaríamos nos unindo verdadeiramente. Você tá chapada, filha da puta? Você tá louca? Gente, a maconha tava estragada, qual problema? Quem nunca? Ele seria um bom motivo para nos unirmos por algo. Ah, que já fumou. Contra ele. Não, ela fumou. Unirmos contra algo. Botando mesmo. Anaís, você sabe que o microfone já tá ligado, né? Ai, gente, eu tô passando botando mal. Good morning, people! Tu já não vira aí, presidente da República? Pra poder falar isso, linda! Eu sou natural, eu sou bonita pra caramba! Ué, meu também é dele. Acho que falta bom aproveito que esse carro usado, meu, é certo! DJ accepts no responsibility for the next record. Ei, ei, ei, Mael, o democrata cristão, a presidente é 27 Brasil. Ei, Mael, quantas vitórias da Constituição. Oi, galera, tá começando, depois de muito tempo, mais uma edição do LajeCast. E a Anaís está muito triste hoje. Anaís, você quer falar porque você está muito triste? Gente, eu estou muito mal. Sabe quando você está rindo verdadeiramente de nervoso? O bom é que o programa vai começar o quê? Com o clima lá em cima, né? Eu chorando. Por quê? Porque eu descobri que uma grande amiga minha vai votar num cidadão que fala muito de violência, que não acredita na igualdade de gêneros, que não acredita que mulheres e homens possam ganhar a mesma coisa, que não faz leis e políticas verdadeiras para melhorar a vida das minorias. E agora essa minha amiga de infância falou o quê? Que essa pessoa vai vir no Brasil? Ele não, caralho! Ele não! E essa amiga não sou eu! Então, para contextualizar o que está acontecendo, meus amores, o LajeCast começou e hoje temos uma participação super especial, que é de dona Rayane Rodrigues! Rainha dos memes! Mas antes, né, gente, a gente só apresentou a Rayane, mas a gente não se apresentou. Meu nome é Eugênio Gomes, @Eugênio em todas as redes sociais. Meu nome é Anaíses Dias, @Anaíses Dias em todas as redes sociais. Meu nome é Ludmila Peixoto, Lud Peixoto em todas as redes sociais, Lud com Y e X, só pra lembrar. E eu sou o João Guilherme, @João G Xavier, me segue lá. Gente, faz tão tempo que a gente não se reúne. E aí você reúne logo, tipo, nessa desse semana contexto, de clima de bosta. Meu Deus, esse eu não acredito briga, que esse programa vai entrar antes, Eugênio. Eu também acho vai que entrar, não vai entrar, sim. Não vai, Eugênio. Eu vou abrir mão do meu trabalho de deputado pra ver essa não, merda. Olha só, a gente podia, se o programa não entrar, a gente tinha que fazer o Eugênio fazer alguma coisa. Vai pagar todos os boletos de outubro. Tem que andar com... Não, João, não vou pagar porque você falou que vai votar no Bolsonaro não, também. Lisos! Rayane, quem que é? Vai andar, tem que andar com o cropped do PT. Vai ter que tirar uma foto com o cropped do PT. Se vocês me arrumarem um cropped, não, não. E um piercing no umbigo. Tá fechado. Não, eu acho que você vai ter que tirar uma foto com uma camisa vermelha. Você arranja uma estrela pra colocar nesse peito. Tem que ser uma parada bem assim. Olha aí, gente, minha bandeira nunca será vermelha. Será o quê? Verde e amarelo. Ai, tá, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, é isso. Não, ao contrário. O Brasil é meu. Eu boto onde eu quiser. Gente, antes de falar de política, não vamos levar esse programa lá pra baixo? www.lajecast.wordpress.com para ouvir nossos programas antigos. Se @Deus acima de tudo ajudar a gente, nós vamos estar no Spotify em breve. Se o Bolsonaro não ganhar, gente. Não. Se ele ganhar, esse programa não sai, vai passar pela censura. A ditadura que você quer, arroba. Nesse momento, todos estão sendo torturados. Ditadura é picadura. E somos @LajeCast em todas as redes sociais, menos no Twitter, que a gente é @LajeCast_. Você não deve ouvir falar muito da gente, por quê? Porque a gente ficou 2 meses sumindo. Raul, nós voltamos. Ah, gente, Raul é o único que se importa com a gente lá da Nova Zelândia, eu amo. E não, ele fica no calendário contando. Chegou dia 5, chegou dia 20, é tweet falando mal. Gente, mas vamos assim, explicar o que acontece. Os homens desse podcast ficaram super atolados de jobs, graças a Deus. Graças a Deus. Não seria mesmo muito melhor se esses jobs estivessem pagando o suficiente. Caminhão de dinheiro juntinho. Que não é o caso, infelizmente. Mas estamos aí pra vida, jovens, queremos correr atrás, queremos novas oportunidades. Então a vida estava muito corrida, a gente não estava conseguindo mesmo dar conta de tudo e vir gravar. Porque o que acontece? A gente grava na produtora do João tem uma produtora audiovisual. E aqui ele tava com muita correria, muitas pessoas. Sai lá de cast, tem que trabalhar. Então ele expulsou a gente, não deixou a gente gravar. Por isso que não tiveram esses outros programas, a gente ficou muito tempo sem. E é o seguinte, daqui pra frente, a gente tudo não vai ser diferente. Só que não, será nada assim? Vai ser diferente. Será? Não vou prometer nada. Então, tipo, daqui pra frente a gente não sabe direito, a gente ainda não viu outras datas, outros dias. A gente tá meio assim, a Deus dará. De repente tem, de repente não tem. É assim. Escuta esse, é uma surpresa. É uma surpresa. Nunca mais a gente volte. Chegou seu ovo. A gente vai voltar sim. Tá. Não, por conta da agenda, porque a gente vai ser censurado. Mas a gente tem que voltar, porque esse é o nosso instrumento de... Rebelião. É isso que eu ia falar, rebelião. Revolução. Revolução. A revolução será podcaster. Ai, tomara, que a gente entra junto nessa revolução. Inclusive, a gente tinha que arranjar patrocínio aí, gente. Gente, patrocina nós, pelo amor de Deus. Mas iFood, aí, não, por mas favor. Aí o que vai acontecer? Se a gente tiver patrocínio, a gente vai ter que gravar certinho os programas, seu Eugênio. Terão saído. Isso aí na data. O senhor tá entendendo? Porque o que acontece? A gente falou assim, vamos gravar e falar sobre política? A gente falou assim, acho melhor não. Aí o Eugênio falou o quê? Não, fala sim. Vai sair antes do primeiro turno. Gente, eu duvido muito. Gente, não vai. Não vai. Gente, você tá me devendo um arte semana passada. Que arte? Jogou cair pipoca aí, aqui. Ó. Que arte semana passada? De amanhã. Vixe, da thumb? Ah, porque a thumb dá trabalho. Vou fazer hoje, amanhã. Tá, ah, mas o gesto não dá trabalho. Ó, uma thumb, gente. Tá me devendo. Vai, tomar, vai dar certo. É... Inclusive, depois do programa, vamos conversar sobre PicPay, porque vai ser show, vamos melhorar. Mas primeiro, vamos jogar um game. Não, primeiro a gente não, vai primeiro falar... a gente vai ter que soltar o quê? Tudo que tá dentro dela, porque senão você... Ah, então não, vai falar deixa, de política não, primeiro? Não, deixa pra depois. Eu quero falar que a gente chamou a Rayane porque a gente tava querendo logo um convidado. Não, um convidado que não fosse Bolsominion, né? Rayane, milituda. A gente ficou até, inclusive, de gravar um programa com a Rayane. A gente tinha uma pauta pra chamar a Rayane, que agora não conseguiu. Tinha, tá vendo, tô entendendo. Memes. Não, entendi, eu não lembro qual pauta que era, mas a gente tinha uma pauta pra chamar a Rayane. Mas já que sabe calça Deus. Sabe Deus como que dia a gente vai barato, gravar? Não, pois é. Dona Rayane, que também fez faculdade de comunicação, né, Ray? Fala aí o seu currículo, manda aí pro mundo. É só isso mesmo, gente. Eu fiz faculdade de comunicação, sacanagem. Não, mas não. Você também fez. Letras. Rayane fez duas. Eu tentei. Rayane fez duas faculdades fodidas, comunicação e letras. Não vai ser rica nunca. Não vou ser rica por nunca. Por isso que ela não vota em certas pessoas. Não terminei letras, mas continuo me mandando texto, mandando pedido. Você mandou aonde? A, B, C. É pra maravilhosa. Vai que ela tá no M. Meu Deus do céu. Eu juro amor, ainda bem. Caralho. Eu amei. Beijo. Até a próxima edição. Foi ótimo. Gente, adorei participar. Tá. Vocês querem falar sobre política primeiro pra jogar com o Vicente fora? Eu acho que pra relembrar, a gente podia já começar com laje, com tudo. Falar de topíssimo. Que no caso, Ludmilla rindo porque não trouxe nada. Pelo visto, João Guilherme e Dona Ludmilla esqueceram. Aposto que até a Rayane trouxe. Não deu... Aqui, ela falou que não trouxe. Trouxe o quê? Você trouxe laje? Trouxe gente, o quê? Não, lajes. Não. Eu trouxe sim. Eu lembro que eu até questionei a Aninha sobre se eu podia trazer uma laje pessoal dessas nossas amarguras da cara, vida. O João já trouxe a laje batida pra violência. É. Guerra mundial, cara. Gente, laje batida pra violência porque meu amigo foi assaltado ontem. Engraçado, só ele. Mas no Brasil, só ele. E laje batida pro Tascam, não esquece. Ah, não, o Tascam foi topíssimo. Salva minha vida, Socorro. Pensando bem, deixa o João falar na mesma política. Ai, gente, o espaço é meu, o programa é meu. Gente, eu trouxe o biscoito e eu juntei todo mundo aqui. Já tá aqui. É, porque a gente tá queimada, então, né? A gente vai falar no que eu tô comendo. Vamos pra Jais, então, primeiro? Ah, vamos. Aqui já tá conversando disso mesmo, acho que já vai... Então vamos pra Laje Caída pra gente jogar esse programa lá embaixo. Ludmilla Prost trouxe um incesto muito louco. Trouxe uma situação horrorosa. A minha laje caída vai pra essa quantidade de grilo que tá embaixo aqui. Nossa, que não pegou na pipoca. A gente tem que falar mal dessa marca de grilo que não pega, né? É. Ah, não, vai não, com o grilo. Não, cara, vamos ser sinceros. Não, eu vou contar pra vocês a realidade de quem não tem pipoqueira em casa. Nossa, pipoca tá de pipoqueira... Isso é pipoqueira, caralho. Mas é porque a pipoca de pipoqueira, como ela é feita sem óleo, sem nada, o tempero custa mais a pegar mesmo. Isso. Muito obrigada por aprendendo. Fica aí o ensinamento. Eu vou ter que segurar já só. Laje caída. Laje caída. Você tem uma laje caída? Ludmilla e João não trouxeram nada? Não, mas eu posso falar. Vamos puxar o você pode? Então puxei da sua vida. Pode falar. Minha laje caída É pra depressão. Cara, hoje a gente almoçou junto e a Lud falou isso. A minha live, não, mas a gente tá rindo, mas essa é a minha esquerda, vai super pra depressão, gente. Meu Deus. Nossa, nosso almoço foi super produtivo com isso. Pode falar, Lud, foi maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Não, mas cara, tudo bem, eu entendo. Não, mas cara, mas eu entendo esse porque, tipo assim, a Ludmilla, ela trabalha com psicólogos. Então, tipo, ela mês passado. Cara, não, psicóloga, ela recebe. Não, né? E tipo, mês passado, como foi, tipo, foi setembro amarelo, né? Uhum. Mês de prevenção ao suicídio, deve ter sido bem punk, né? Você pode deixar ela falar também, Leandro. Foi, eu tô dando gancho zoando, pra ela. Tô brincando, amigo. Gente, eu quero deixar uma mensagem de fé e esperança nesse programa, apesar do entorno, né? Das questões que a gente tá vivendo. Hoje serem muito pesadas, é só pra deixar mesmo. Se cuidem, gente. Cuidem do coraçãozinho de vocês, da cabecinha de vocês. Tomem água, usem filtro solar. Reúnam com os amigos, gravem um podcast. Não votem no Bolsonaro. Não votem no Bolsonaro. E principalmente, peçam ajuda. Eu acho muito importante isso. Peçam ajuda. Não tenham vergonha, né, Lud? Não, que... é. Eu digo por passar todos os dias por isso no consultório e receber pessoas de todas as idades. E me assusta muito a quantidade de pessoas aí de 12, 13, 14 anos. Que está aumentando cada vez mais esse tipo de público para doença de síndrome do pânico, para depressão, que são transtornos associados, né? E assim, às vezes a gente fica nessa aspiração maluca de que a vida está cobrando muito e a gente tem que produzir, a gente tem que ser, a gente tem que fazer, a gente tem que conquistar realmente, a gente tem que tudo para ontem. Mas a gente precisa se respeitar, a gente precisa respeitar o nosso tempo, a gente precisa respeitar a nossa cabeça, precisa colocar a nossa cabeça no lugar, rever nossas prioridades, rever nossa família, né? Não de acordo com o nosso candidato, gente. Família é qualquer família. É o quê? Aconselhando e militando. Isso, gente. Aconselhando e militando. E vamos lá, agora eu vou puxar o gancho, já que você falou do inominável. Porque muita gente vota nele, porque fala que ele é a favor da família. Então, de uma pessoa cristã de verdade, Ludmilla, faça seu discurso. O que é a família? O que é a família? Não, porque você é cristã de verdade, faça seu discurso contra o inominável, então, porque você já falou que é cristã e não vota nele. Eu sou cristã e não voto no Bolsonaro, né? Isso é uma boa justificativa, apesar de tudo. Porque eu tenho um pingo de senso na minha cabeça. Que ela começa, né? Eu tenho senso, pô! E não foi entrevistado pelo senso. Foi? Não, minha mãe foi, vocês acreditam? Mentira! Minha mãe tava saindo de casa, ela falou que passou nos caras da rua fazendo uma pesquisa de opinião. Aí perguntou, que o candidato você quer pra presidente? Ah, eu vou votar no Bolsonaro! Ah, não! Minha mãe falou isso. Porra, tia Patrícia! Porra, tia Patrícia, puta que caraca! Mas tem um contexto. Acontece nas melhores famílias. Seu pai é militar também, pode aumentar. Mas nem meu pai acha que o Bolsonaro é burro. Mas aí ele fala assim, tem coisa que tem que concordar com o Bolsonaro. Aí eu não aguento, porque todo almoço que tô com meu pai, ele dá um jeito de falar ou do Lula, ou da Pablo Vittar, ou dos dois ao mesmo tempo. Não, porque ela foi longe. Agora o seu pai foi longe demais. E aí ele fala assim, ai, como é que a gente pode crer esse Brasil quando a Pablo Vittar ganha o prêmio de melhor cantora do ano? Ai, meu Deus. E aí eu só almoço em silêncio e saio da mesa. Você fica em silêncio 5 minutos e sai correndo. E você sabe que eles são casados, né? Quem? Lula, meu pai. Seu pai Lula. É tudo uma manobra. É tudo uma manobra da Lei Rouanete. A Dua Lipa se beneficia da Lei Rouanete. O Papa e a Madonna também. 5 minutinhos de fome, pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu dar a Ludmilla concluir, porque ela quer falar. Eu nunca consigo falar nesse programa, né? Nunca. Mas é que eu não me imponho, gente. Eu deixo rolar, né? Você deixa a vida te levar. Eu sou uma pessoa zen. Então, vamos lá. Eu, como cristã, por que não voto no Bolsonaro? Primeiro, porque de acordo com tudo que eu aprendi sobre o cristianismo, Bolsonaro é o candidato que de longe se identifica, né? Os exemplos que Cristo deixou na Terra não foram para você se armar e se defender dentro da sua bolinha contra qualquer tipo de pessoa que você julga estar errado. Dois, as pessoas não consideram o sistema prisional do Brasil, já começa por aí, então elas querem ter porte de arma e querem jogar todo mundo na cadeia, mas elas não se deram ao trabalho de entender como que funciona o sistema prisional e quem de fato está na cadeia. Né? A gente sabe que tem pessoas que cometem crimes, pessoas que cometem atrocidades e que precisam ter as suas consequências. Mas não quer dizer, meu anjo, que essa consequência é morrer, tá? Ela vai ter que pagar perante a sociedade. Não, e eu digo mais, né? Um Brasil tão justo, né, gente? Um Brasil é justo, é igualitário. Um país que não é racista, que não é machista. Vocês podem ver que, com certeza, todos os políticos que roubaram, fizeram tudo que fizeram, estão presos, com certeza. Assim como o pobre. Porque é injusto, graças a Deus, né, gente? Porque cadeia, como eu ouvi de uma pessoa também que estou muito chateada, uma amiga muito amiga minha, que cadeia é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. E não interessa se a pessoa for morrer de sarna, se ela tiver qualquer tipo de doença, porque as pessoas esquecem que existe um regimento, que existe um direito pétreo, que é além da Constituição, que a pessoa tem direito a ter a liberdade dela, a pessoa tem direito a se alimentar, a pessoa tem direito a estar viva, a pessoa tem direito de ter dignidade, independente do que ela faça. E sabe o que mais me assusta, Lud? É que, tipo, se a gente escavar um pouquinho que seja a vida dessas pessoas, elas estariam lá passando por tudo isso. Sabe? Faz um passeio lá, linda. Aquelas pessoas que mais advogam, que defendem contra isso, são aquelas pessoas que têm duas famílias, que estão ali, que vão ali no meu morro do lado da minha casa comprar uma cocaína de 10. Então, quem vê se tem blitz ou não pra dirigir embriagado. Coisa, uma das maiores tem dois CNPJs pra dizer que as pessoas não, que são cristãs, né? Acredito da parte protestante, até da católica também, muitas vezes, né? A questão do aborto. Se você for pesquisar a fundo, a maior quantidade de abortos que é feita é dentro justamente de lar cristão. Porque as pessoas fazem aborto. Aborto é uma coisa tão normal que se você for realmente... Porque as pessoas têm medo de falar porque é crime. Mas se você for conversar a fundo com algumas mulheres, você vai ver a quantidade de gente que aborta e você tá fechando os olhos como se fosse algo que não acontecesse. É como se a lei... A impressão que a pessoa tem é tipo assim... Tá, gente, legalizaram o aborto. Meu Deus, todo mundo vai abortar amanhã. Agora, hein? Gente, abortar. A vida já está acontecendo. Exatamente. Você está tapando o sol com a peneira. A parada é, o que a gente vai fazer com o que a gente tem hoje, com o que está acontecendo? Uhum. Saúde pública, enfim. Uhum. Gente, é uma questão tão maior que pra eu você fico... ficar dentro da sua bolha bolhazinha. De achar que a pessoa... Eu acho que essa questão do aborto vale um programa inteiro. Sim, sim. Eu vou deixar o último parecer aqui dessa parte do aborto, porque eu tava conversando isso até com a minha mãe hoje. Que eu fico muito chateada. Porque... Ai, diz que sua mãe não vai votar no Bolsonaro. Não. Graças não, a Deus. Não, eu tô falando que eu tava conversando com ela sobre o fato de eu estar chateada, porque assim, a quantidade de pessoas que eu considerava, até de meio cristão mesmo, né? Ativos, que ajudam, que trabalham com assistência social e tal, e que hoje justificam o voto no Bolsonaro por conta dessa questão do aborto. Eu sempre aprendi que a maior lição que Cristo, de acordo com o que eu acredito, tá, gente? Cada um tem a sua fé, mas de acordo com o que eu acredito, a maior lição que Cristo deu foi que Ele é o único e suficiente e ele veio para tirar os pecados do mundo. Ele se doou, ele morreu e acabou. O que acontece pós isso é a graça de Deus na nossa vida e ponto. Né? Não quer dizer que por causa disso eu vou fazer o que eu quiser e foda-se Deus e o mundo. Não. Eu tenho uma certa consciência de o quê? É a gratidão. Tipo, olha, Deus, muito obrigada. Eu não vou fazer isso porque eu sei que vai me fazer mal. Então, assim, eu não vou ficar entornando cachaça e morrer de cirrose. Não vou, entendeu? Só que... Em contrapartida, Deus deu livre-arbítrio para as pessoas. E não é lei e não é ninguém que vai poder virar para você e falar assim, olha só, amiguinho, pensa bem, mas aqui, a gente vai fazer de tudo para proibir que você faça. Porque se fosse para proibir, Deus, como eu acredito, soberano em toda a sua magnitude, como é que eu nem sei, magnitude, Deus lá em cima, ele mesmo já teria proibido todo mundo e deixado bem escrito lá no livrinho que a gente acredita que é o quê? Não pode, vírgula, não pode mesmo, tá? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Sabe o que eu fico pensando? Esse povo acha mesmo que Jesus Cristo vai descer e falar, porra, Bolsonaro, na moral, você tá certo, hein? Não. Você tá certo. E você entrou num ponto muito polêmico. O carro dele, um adesivo, sim. Você tá entendendo? É tipo assim, é tão distante, né, Jesus o discurso. Jesus dedinho assim, ó. É tão distante o discurso cristão, tipo, cristão que eu digo que Cristo deixou... pro discurso do que os cristãos estão fazendo hoje. E eu vi... hoje saiu uma nova pesquisa mostrando, né? Tipo, é sexo feminino masculino? Quantos por cento vota em Guaraná? E tem lá religião. Os evangélicos... São uma maioria. É a maioria, assim, esmagadora. É mais de 40% votam no Bolsonaro. Católico é um pouco menos. Eu acho que o Haddad tá, tipo, um pontinho a mais. Mas também é muito grande. E eu fico me perguntando aonde que tá Cristo nisso? Porque, tipo, eu fiz catequese quando era criança... E Cristo é tão empatia, tão caridade, sabe? É tão bondade que é um discurso que eu não... Exatamente. Gente... E a gente vive num tempo em que tem entrevistas na internet, vários programas de TV que todos os candidatos já foram, participaram, expressaram claramente os seus ideais, seus pensamentos de vida, que as pessoas ainda... Fake news! Então, fake news! Tudo é fake news! É uma das minhas lojas caídas que eu acho que... Eu que trouxe! Pode ser. Eu divido com você. Tá, a gente compartilha essa laje, João. Porque, de fato, eu acho que fake news nessas eleições... A gente já tinha comentado isso no programa. Nossa. Há muito tempo. A gente comentou que a grande desgraça dessas eleições seriam as fake news. E está sendo... Porque as pessoas... É tipo assim, eu concordo com essa artezinha que chegou pra mim. Então é verdade. Não, e sabe o que é pior? As pessoas não têm o cuidado de falar assim... Gente, Gente, será que o Papa Móvel tava mesmo na manifestação pro Bolsonaro? Sabe? São coisas. Não, e o que me deixa mais com raiva é que o povo é tão boçal que eles não conseguem, tipo, parar 2 minutos pra analisar. E aí os sites de fact-checking, que cresceram horrores agora, tem que botar: é fake, Lula não transou com Pablo Vittar e eles vão ter um filho. Sim. Porra, gente, pelo amor de Deus, é aqui sério que vocês chegou, não sabem distinguir uma notícia de um meme? É, tá. Ai, gente. O Zap Zap é a maior fonte do Brasil. Cara, isso tá um erro. Eu sinceramente não sei como que a gente vai, como que o Brasil vai lidar com isso daqui pra frente, com essa história de fake Brasil, news. Eu de verdade não sei. Assim, eu acho... Por exemplo, os meus pais estão nas redes sociais. Minha tia maravilhosa que postou hoje no... Gente, foi muito louco. Porque minha tia, ela não sabe mexer. Eu acho que eu te mandei, Raione. Não. Meu primo é lutador de MMA, ele ganhou uma luta. Aí minha tia mais velha foi lá e postou uma foto dela com a minha sobrinha falando: te amo, sobrinha, meu amor. Então, tipo assim, você vê que as redes sociais hoje estão misturadas, estão loucas. E essas pessoas mais velhas que talvez não tenham tanto discernimento... ou tanta sagacidade, eu não sei muito bem como é a palavra. Chegar, elas vão ler e vão acreditar. Exatamente, porque elas não têm essa coisa. Antes, elas sentavam em frente à TV, falavam assim: tá, se o William Bonner tá falando, poxa, eu vou acreditar no William Bonner. Porque, né, ele é um cara que tá ali, eu não vou duvidar tanto assim. Entra na minha casa todos os dias. É, entra na minha casa. Diz boa noite, educado, né? Então, eu acho que eles estão recebendo essa gama de informação nas redes sociais e não estão sabendo, talvez, distinguir. E eu não acho que seja, ah, é burrice. Eu acho que é só uma falta de conhecimento. Não, é uma falta de prática também. É muita informação. Não, e eu digo também, eu tô falando das pessoas mais velhas. Eu tô falando das pessoas mais velhas, mas nem tão mais velhas assim, sabe? Tipo, os meus irmãos, por exemplo, têm 30, 40 anos. Estão nessa também. Mas sabe o que eu acho pior? Eu tenho medo de fake. Sério, eu tenho medo de fake. Porque a gente tende a concordar com coisas que nos agradam. Mas o problema não é esse. O problema é as pessoas que detêm o conhecimento, que usam isso pra manipular. Sim. Porque aí vem um monte de boçal repetindo que a TV Globo é de esquerda. Isso, que a TV Globo está influenciando porque ela quer... A Veja é comunista. A Veja recebeu 600 milhões de reais da Lei Rouanet pra falar mal do Bolsonaro. Sim. E lembrando do último programa que a gente falou, olha só, fazendo um gancho. Fazendo aquele link. Você lembra do último programa? Eu lembro do último programa que a gente tava falando. Há 84. Há 84 anos, Luiz, atrás. Sobre influenciadores. Da questão dos algoritmos. Ah, é verdade. Porque as pessoas ficam tão dentro de uma bolha que tudo que elas pesquisam vai vindo. E isso é uma ferramenta muito bizarra para que aquela pessoa só consuma aquele tipo de conteúdo naquela linha de pensamento e naquele perfil. Ou seja, é aí que as pessoas se valem de quê? Tudo que a pessoa recebe naquele perfil e tudo que ela pesquisa tem a ver com o que ela gosta. Uhum. Então aquilo passa a ser uma chuvalhada de coisas de que ela não olha. E pode ser um fruto de bosta, né? Muitas das vezes. Exatamente. Mas realmente é. Se você vê as eleições fora, as eleições do Trump, a quantidade de coisas depois dele ser eleito que foram descobertas, de quanto que eles pagaram para essas empresas que mandam esses... Que bots, eu sempre erro, né? O nome. É bots. Bots. Bots de robô, não é isso? É. Esses bots. Então... As nossas lan-houses trabalhando. A galerinha aí, hacker aí, né? Trabalhando. E realmente, hoje, você tem noção de que o Trump ganhou muito com fake news e com bots. Ele ganhou com essa quantidade de mensagens que iam chegando e iam alimentando e tudo, a vingança das pessoas. Porque... E tudo é replicado. É. E tudo viraliza. E aí... Sei lá, 500 mil de pessoas viram aquilo durante uma hora. Como que você vai chegar a 500 mil de pessoas falando: gente, isso é mentira? Tem muita curtida, é verdade, é isso hoje em dia. É, muito complicado. Gente, eu amei que todos nós demos uma live de caída coletiva e necessária. Nossa, eu preciso dar, inclusive, um plus nessa live caída. Vai. Porque a parte mais triste pra mim é você saber que uma pessoa que detém o conhecimento, e detém o conhecimento específico em comunicação, e ela compartilha esse tipo de informação que tá... Falta só escrever fakenews.com.br. É. Sabe? Sabe aquele site que já tá batido? Uhum. Que todo mundo sabe que é fake. E a pessoa ali que é mestre. Que, nossa, chega a dar vontade de chorar falando. É por isso que eu voto nele. É mais ou menos isso. E compartilha esse tipo de informação, esse tipo de informação falsa e acaba contaminando as pessoas do perfil. Porque... Você, por você deter esse conhecimento específico em você comunicação, você passa credibilidade. Você está fazendo, você pesquisou, você. Exatamente. Né? E a gente tem que desconfiar, mesmo que seja uma coisa. É isso que eu tô falando, mesmo que seja uma coisa que nos agrade. Uhum. Mesmo que seja uma notícia que a gente lê e fala, é isso aí. Não, mas espera aí, será que é isso mesmo? Exatamente. É igual, por exemplo, um dia no trabalho, eu tava conversando com uma outra menina que trabalha lá, ela tava falando que os estados dos Estados Unidos, que as pessoas têm arma, uhum. que pode ter arma, são muito mais violentos do que os estados que não têm. Uhum. Aí um cara lá, porque ele vai votar no coiso, vai falar que, não, é pra gente se proteger, não. E ela vai falar, não, pesquisa aí. Aí ele foi e pesquisou, e a gente tava atrás dele no computador. Aí ele, não confio na CNN, não confio no Globo, não confio no Estadão. Ela falou assim, cara, você não pode ir no YouTube maluco, no YouTuber maluco, que vai falar tudo que você quer ouvir. Nando Moura não é professor de história. Isso, gente. Você tem que desconfiar de pessoas que falam tudo que você quer sem ter o mínimo de senso crítico. Mas eu li no Sensacionalista. Então, é isso. Eu acho que isso é uma bela de uma dica. E até a própria procure terra. Mais de uma fonte. Sim. E sempre desconfie. Desconfie. Numa chuva de informações e num mundo de notícias que é a internet, dá trabalho, gente. Tem que analisar. Eu tava conversando com uma amiga e, assim, voltando ao assunto de eu ser cristã, de eu acreditar em Jesus, vamos lá. Saiu uma notícia, uma foto, né, do batismo com as pessoas enfileiradas formando um 17. É. Pra mim, isso foi uma... como se tivesse enfiado realmente uma faca em mim. Porque pra cada religião, até na Umbanda, né? Cada existe um momento sagrado, um momento único, um momento simbólico em cada manifestação religiosa. E pra religião protestante, o batismo é um momento, assim, muito sagrado. De adoração, entende? Mesmo. Então, assim, você... a partir do momento que isso foi misturado, a minha outra preocupação foi o que que é a Igreja de Cristo hoje na Terra, entende? O que que a gente... qual foi a loucura que aconteceu de há uns anos atrás a gente estar fazendo trabalho comunitário dentro das prisões e hoje as pessoas querem ter porte de arma para matar bandido, entendeu? Eu não sei o que está acontecendo. E pior, o que que é bandido para essa pessoa? O que que é bandido? Exatamente. O que é bandido para essa pessoa? E aí a pessoa tem estereótipo, né? E fala assim, mas é porque muitas vezes usam um exemplo, né? De que Deus é amor, mas que Deus também é justiça. Mas a própria palavra diz... mas Deus é caridade. Mas a própria palavra diz que a justiça de Deus não é a nossa. Então a gente não pode embasar, de acordo com o rancor do nosso coração, de que assim, eu mataria fulano. Mas a justiça de Deus não é você. E graças a Deus que a justiça de Deus não é igual a dos bolsominions. E essa é a importância também, fazendo um link com outro programa, né, Rudy? Sobre a influência. Os Sim. líderes dessas igrejas. Não, eu falo igreja, mas de todas as crianças, sabe? Eu posso falar das igrejas. Eu falo um aqui sem problema nenhum. Uhum. Que aqui em Friburgo tem um padre chamado Padre Leão. Uhum. Ih, caraca. Falo sem problema nenhum. Não tenho nada a perder. Nem ele é um cara que ele faz palanque pra Bolsonaro dentro de missa. Então, igreja não é lugar de... Gente, é uma vergonha. É uma vergonha. E não tô falando pra ele... Ah, não... Então você quer que ele faça pra quem? Pra Haddad? Pra ninguém, pra... né? Gente, eu acho que ele tem que orientar a consciência. Tem que ter consciência. Olha, vocês são católicos. Poxa, procure uma pessoa que esteja na linha do nosso... dos deus, ou sei lá o quê, da nossa crença de pessoas boas. Faz falar de Marina. Não, eu acho que não tem que indicar ninguém. Exatamente. Eu acho isso muito perigoso. O direito que foi dado a ela de selecionar quem ela que quer. Alertar é uma coisa, mas a influência que essa pessoa, esse líder tem... Igreja não é pra escolher partido político. Tanto que esse padre... na história bíblica de que Deus designava os líderes, tá, gente? Já acabou o Antigo Testamento, Novo Testamento. Sim. Isso pra quem acredita. Não, quem tanto acredita, que esse acredita. Padre que eu tô falando, ele já tem várias pessoas que estão tentando, não é denunciar, mas é alertar o bispo, enfim, a uma pessoa maior, porque de fato é muito complicado, porque tem pessoas que vão na igreja e de fato fazem tudo que o padre manda. E não é a primeira vez que isso acontece. Um líder, exatamente, então eu fico assim, e novamente, gente, eu não tô falando porque ele fala do Bolsonaro, qualquer se ele um. Falasse de qualquer pessoa, é muito grave, você usar da sua liderança religiosa, porque fé é uma coisa que move as pessoas, deixa pessoas sensíveis, lida com crença, com esperança. Então, se é um líder seu, religioso, que fala, poxa, vota nele porque ele tá de acordo com os nossos valores, você acha que a pessoa não vai votar? Não vai votar. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Um cheio de gospel. Cheio de gospel. Nossa, eu nem dei um shade, eu dei um... O próximo... Bana fudida. Só porra. Lembrando a vocês, queridinhos, amigos que escutam esse programa e podem ser cristãos ou não, tem amigos cristãos, passa esse programa que eu tô deixando um shade pra eles, tá? O próximo é governo que vai unir o mundo e se tiver um próximo possível salvador, o nome dele é Anticristo. Beijos. Gente, vamos aproveitar agora o momento, vamos elevar um pouquinho. Vou deixar a minha laje batida maravilhosa que tem a ver com o que vocês falaram, porque eu ri muito. Foi que vários famosos estão se manifestando, do mundo inteiro, estão se manifestando contra aquele que não deve ser nominado. E essa semana aconteceu um que pra mim foi o mais maravilhoso, que eu ri pra caramba. Camila Cabello postou, ele não. E as fãzinhas de Fifth Harmony ficaram revoltadas e mandaram pra ela, vai pra Cuba. Mas meu anjo, você sabe onde fica a Havana, querida? No caso, querida. Sorry. Talvez vocês tenham sido reprovados em geografia. No caso, Nossa, meu coração espanhol. Posso então dar uma laje e começar a laje batida? Vocês têm mais alguma caída pra fazer? Vai todo mundo falar do ele não? Vamos não, todos quero, falar? Faltou a minha. Porque eu falei que era pessoal. Vai. Então, eu vou abrir o meu coração e falar que eu acho que meus pais votam no Bolsonaro. Ai. Eu não consigo. Seja bem-vindo ao meu mundo. Não consigo nem abrir o diálogo porque eu não quero aumentar essa decepção. Mas é isso, gente. Quer continuar mas, amando, cara, né? Mas... É, eu quero continuar amando. É muito difícil, gente. É muito difícil. Raiane, força, minha filha. Estamos força guerreira. Você. Força guerreira. Muito obrigada. Tem mais alguma batida? Aliás, foi a caída, agora vai ser a batida. A minha laje batida vai para artistas que estão se posicionando. Eu. Por quê? Artistas que querem 5 minutos de fama como Madonna? Exato. Por quê? O que acontece no Brasil, que é muito diferente de outros lugares do mundo, de outros planetas. Deve ser de planeta também. Porque acho que é só no Brasil. Aqui é só de outro planeta. Aqui só vai, exatamente. O que acontece? Normalmente, cantores, atores, cineastas, roteiristas, eu sei lá mais o que, humoristas, em todos os outros cantos do mundo se posicionam em relação à política. Eles usam a voz que eles têm, o espaço que têm, pra militar. Porque militar é muito bom, gente. A gente tem que falar de política e tem que falar de coisa importante quando você tem um grande microfone na mão, onde há pessoas que te escutem, onde há pessoas que contam com a sua ajuda. No Brasil, eu estou muito feliz porque tem vários artistas que estão se posicionando. Novamente, eu não estou falando que está se posicionando só contra um ou contra outro, mas são artistas que estão vendo que é muito importante abrir o debate. E que nessa questão... E a gente conhece muitos artistas, inclusive. E que não estão sendo censurados. Não, mas o mais importante que a gente tem que falar é que nessa questão é muito mais do que questão política. A gente está lidando aqui com direitos humanos, a gente está lidando aqui com discurso de ódio, com violência, entendeu? Porque, tipo assim, se fosse pra se posicionar politicamente, a gente deixava só o Wagner Moura fazendo propaganda pro PT mesmo e foda-se, sabe? Porque aqui é uma questão muito mais além disso, sabe? É por isso que muita gente de outros países, de outros lugares do mundo, estão se posicionando. E não é pra você ficar falando, mas você nem mora aqui, mas você nem é brasileiro. Gente, a gente não mora, sei lá, aonde... Na Coreia do Norte, pra você. E a gente pode falar mal do Kim Jong-un, vocês estão entendendo? Por quê? Porque é uma coisa grave, as pessoas podem sofrer, há minorias, é um país injusto. Então é isso, você não precisa estar lá pra saber que aquilo é horrível. É mais ou menos esse pensamento, tipo, entendeu? Sai do seu mundinho, meu anjo. Sai da sua bolinha. Eu tô muito revoltada hoje, né, gente? Esse terceiro programa. Eu tô muito e depois de vocês falaram que não era pra fazer esse programa, tá vendo? É porque eu tô com medo. Não vai entrar, né, gente? Vai entrar, confia em mim, tenham fé. Então, pode ser que o próximo programa. Pausa o programa. Pausa o programa. Vai lá no seu agregador e vê que dia que foi upado esse programa. Tá bom. Se foi antes do dia 7 de... outubro de 2018. Vai lá no Instagram do @Algiane e vai mandar uma nude bem gostosa. Ai, credo, que delícia! Você vai mandar uma piroca. Mas, gente, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Se a pessoa não tiver piroca, manda mais. Manda o quê? Aí manda pra mim! Vamos aproveitar esse momento também pra fazer uma pausa na gravação pra ajudar o editor, por favor. Vamos pegar uma água e já voltamos. Gente, vocês ficam fazendo piada no intervalo. Alguém tem mais alguma live batida pra dar? Eu tenho o comercial do Burger King. Ah, é maravilhoso! Eu amei. Não sei se vocês já viram que ele fala sobre a importância do voto, né? E as pessoas, porque hoje a gente tem uma porcentagem muito alta de votos nulos e brancos, e eles fizeram um paralelo com hambúrgueres e tal. E eu achei demais a ideia. Eu o open só com cebola, né? É, eu achei demais a ideia. Eu acho que eles usaram muito bem a ferramenta deles pra conscientização, né? E é aquilo que a gente falou, quando você tem uma ferramenta em mãos, você pode usar muito bem. E eu acho que o Burger King... fez isso sem fazer propaganda política pra ninguém. É. Ele só falou assim, gente, vota pelo amor de Deus. É só isso. Eu tenho outra também. Primeiro episódio de How to Get Away with Murder. Você já viu, gente? Eu não terminei a quarta temporada, Anjo. Puta que pariu. Meu Deus, episódio eu que dormi. 11. Assisti a primeira cena e dormi. Sério? Mas tá muito boa. É. Mas o que acontece? Eu assistiu cansada. Eu odiei mesmo. Eu assisti o episódio anterior. Assisti o episódio anterior plena. Na hora de ver o outro, eu dormi. Cara, mas vale a pena, porque eu acho que já começa no tiro, porrada e bomba, entendeu? No meio do episódio, eu falei, eita porra, que é o primeiro e já aconteceu um monte de coisa. Sabe o que voltou também com o episódio duplo? The Grey's Anatomy. Sim! Então, eu assisti o outro, mas eu dormi. Eu assisti o outro primeiro episódio, mas dormi na metade. Porque foi um episódio de 40 minutos, foi bem grande. Eu achei, tipo mas assim, eu consigo ver pra onde a série tá se caminhando. Não sei se gosto. Eu gostei do resuminho que teve, que me fez relembrar tudo. Não sei se gosto pra onde a série tá indo, mas pode ser interessante. Gente, eu tô vendo uma série que ninguém vê. Eu tô vendo uma série muito aleatória. Qual? You, Me, Her. Ah, eu vi o que vocês falando, mas eu nunca vi, não. Não, eu nunca nem ouvi. Você gostou? Então, porque eu odiei. Não, eu já vi. Eu comecei no começo assim, como você fica curioso pra ver o que eles vão fazer com o roteiro, eu achei que o tema é interessante, a proposta é interessante e os conflitos são interessantes. É sobre... Um casal, né? Que se abre pra um relacionamento isso, aberto. Um relacionamento inclui uma menina, entendeu? Só que aí tem N situações assim que vão acontecendo. Eu comecei a ver meio que por curiosidade, pra saber... Pra abrir o seu relacionamento. Aqui fica em direta, Juan, essa galera. Ai, que horror! É assim que você é cristã, Ludmilla? Desculpa. Fala, eu sou cristã, mas não tô morta. O que que acontece? Eu queria saber como é que eles iam desenrolar pra não virar uma eterna putaria. Eu queria saber o que eles estavam propondo, as discussões. Mas aí começa a rolar um sentimento. E dá uns negocinhos. Aí tô na segunda temporada. Ah, não, eu parei na primeira. Eu odiei tanto. Não, tô vendo a segunda, porque agora vou ter que terminar, né, gente? E estou esperando ansiosamente Mindhunter e Eu tô muito... Não, esse sai sem Eu tô... É, porque acabou a temporada já, né? Não, mas não sai, eu tô muito chocado que a Ludmilla, quando assistiu trouxe programa... Série. É, que a Ludmilla, quando trouxe programa... Ah, gente, eu não vejo filme, não vejo série. Tipo, pode se preparar, meu anjo. Que faltam 5 meses pra maratona do Oscar. Ai, eu odeio. Meu Deus. Ai, gente, foi um passo. Olha, eu também não sobreviveria, eu não aguento ver um filme inteiro. Então, eu tive que ficar às noites. Então. 7 noites vendo filme. Mas, meu anjo, pode se preparar que você vai ser nossa convidada de gala pra maratona do Oscar. Agora ficou compromisso. Vai ter que vir aqui pra falar do filme. Eu vou fazer agora, Pires. Mas aqui, vai ter que ir no André à noiva. Vai ter que ir no André à noiva pegar um vestido. Porque vem todo mundo. Olha, a gente vem. Os meninos vieram de terno, gravado de smoke lindo. Eu e Ludmilla viemos de longe. Gente, eu aluguei. E foi verdade esse bilhete. Eu queria o escarpão, mas não tinha. É verdade, bilhete. Olha, eu não vi até hoje esse programa de apresentar o final, tava tão cansada. Ah, eu também não vi esse. Gente, não, esse foi dos prêmios. Você nunca viu nenhum, João. Mas agora que vai ter no Spotify, você pode ouvir. A gente vai pular pros topíssimos ou a gente vai fazer o jogo primeiro? Peraí, deixa eu ver se tem mais. Bora. Você vai esperar. Aludi. Não, já foi. Topíssimos? Vou deixar o topíssimo que eu queria ter deixado há mais de um mês atrás, porém nós não tivemos programa. Porém, não tivemos programa. Tá com preguiça de falar, Linda? Porém, não tivemos programa. Não tivemos programa. Tá com preguiça de abrir a boca? Eu sei que deram essa dica em outros podcasts semana passada. Olha o que. Mas eu li primeiro, desculpa. Que foi Um Milhão de Final Felizes, nosso livro do nosso amigo Vitor Martins. E parabéns! Que lindo! Ícone, que está devendo uma visita a este LogiCast. Tá? E é um livro muito maravilhoso, por favor, leiam, é isto. Porque eu não lembro nem mais do livro pra poder fazer. Eu não li esse, só li o primeiro. 15 dias que eu já falei dele. E então. Tem easter egg, tá? Ah, Vitor tá criando o próprio universo compartilhado. Ai, eu amo easter egg. É o meu topíssimo. Aquele. Aquele. Easter egg. Mas é maravilhoso. É um livro que conta uma história de... É um livro LGBT que conta uma história de aceitação e de primeiro amor e de café. Pra quem gosta. É isto. Oh. Se você é fã de Starbucks, leia isso. Exatamente. Vai, dá o seu topíssimo. Ai, mas eu fui muito pega na surpresa. Então, não sei. Alguma coisa que você gosta, que você tenha visto. Livros, séries, exposições de arte. Ai, eu tenho um topíssimo, muito topíssimo. Não, eu uso ele na praia, maravilhoso. Hoje, inclusive, na minha mão tá 14, essa garota. Um topíssimo. É que nesse último sábado, eu militando, né? Maravilhoso. Nesse último sábado, que foi dia... 29. Aconteceu uma manifestação maravilhosa aqui na nossa cidade. Verdade. Das mulheres contra o coiso. No final, o evento mudou de nome, virou NF contra o Bozo, porque todos se juntaram, né? Porque nem só de mulheres vivem odiadores de Bolsonaro. Juntou, eu vi a comunidade LGBT... mais em peso. Cachorros, inclusive. Cara, tinha um Golden Retriever lindo vestido. Tinha, e eu fiquei muito feliz também com a presença de pessoas mais velhas, que me surpreenderam muito. Homens mais velhos. Não, em Friburgo foi bonito ver isso, porque a cidade super considerada pequena e conservadora, mas também tem vídeos de várias cidades do Brasil inteiro, vocês viram? Uhum. Maravilhoso. Não são fake news, amigo. Que não são fake news. Inclusive, vale a pena você pesquisar a imagem e ver direitinho. Inclusive, já estão marcando. Caído, né? Já estão marcando uma parte 2, né? Porque já que vai pro segundo turno, vai ter no segundo turno também. Se eu não me engano, estão marcando mais um protesto pro dia 20 de outubro. Olha. Tá? Então, fica a dica: vá para a rua e proteste. Isso mesmo. Ai, você é muito milituda, Rayane. Ai, eu não consigo me segurar. Alguém tem mais algum topíssimo? Eu tenho. Ai, tá muito bom. Eu tenho que falar. Eu tenho que ver a roça da fazenda. Eu nunca assisti a uma fazenda inteira. Eu também, mas posso falar uma coisa? Vou defender aqui. Ana Paula, fada sensata. Tá? Todo barraco que ela faz tem fundamento. Vocês ficam falando mal dela, mas o primeiro barraco que ela arrumou em rede nacional, ela denunciou um estuprador que foi preso 2 meses depois. Então, não podemos dizer que essa fada está errada. Ela é um pouco alterada? Ela grita um poucas vezes? Essa fada? Ela é o Ciro Gomes dos reality shows? É. Mas, nós amamos. É isto. Apenas queria deixar minha torcida aqui por ela. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Aí a Mela faz uma merda, a gente tá fudido. Aí a gente não ganhou, Aí o programa entra no ar e ela faz uma merda muito grande. Gente, desculpa. Eu, que sou LGBT, amei as saravadas que ela tá dando no Evandro Santo, porque o Evandro Santo é realmente uma vergonha pra comunidade. Ela mentiu? Não mentiu. Estava no lugar de falar dela? Não, não. Estava. Mas eu posso falar que ele é realmente. Mas foi uma denúncia! Exatamente! Podemos denunciar pessoas escrotas. Sacanagem, nem sei o que ele fica com a gente. Ah, posso dar outro? Por que ele é uma vergonha? Porque ele existe. Né? Porque ela já falou muito ele dele, faz um monte de piada homofóbica. Ele é uma POC que entregaremos a Bolsonaro. E deixa eu deixar outro topíssimo aqui, que é o Choque de Cultura na Globo. Foi maravilhoso. Muito legal. Ai, falando nisso, eu já tava esquecendo, Anaís. Você assistiu Assédio? Não. Ah, mas eu assisti topíssimo para a nova série da Globo, Assédio, em 10 episódios. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar minha conta do Google. Agora assinei. É uma série baseada no livro que conta a história real do médico Roger Abdelmassi. E é muito legal porque a série casa muito com o momento que a gente está vivendo. Porque o médico, no caso mudaram o nome dele da série para Roger Sadala, interpretado pelo Antônio Calone, ele... Eu amo que o Antônio Calone bota uma tacinha de vinho em todos os comentários no Instagram. Já viram? Não. Ai, claro que não. E ele... Eles já comentam... viram? Quem é que fala vi? Ele comenta no Instagram dos outros. Claro que eu não. Comenta nos perfis que eu sigo e tá lá, uma tacinha de vinho. Isso é Danny Pink? Fica sendo amiga de todo mundo. Tá. E aí, de volta. Beijo, Calone. O Antônio Calone, e tipo, esse personagem dele, ele é muito o patriarca da família tradicional brasileira. Ele seria um personagem que votaria no coiso? Com certeza. Ele faria propaganda, apareceria na TV pra falar dele. Aí, 2010. E aí, a série mostra esse caso real desse médico que foi acusado. Foi condenado, porque foi acusado de muito mais. Ele foi condenado por 56 estupros diferentes. Ele foi condenado a 254 anos de prisão. E hoje cumpre pena em... Como é que é o nome que você fica? Prisão domiciliar em São Paulo. Quando você fica preso no seu domicílio? Eu tô tentando lembrar, desculpa. Mas, tipo assim, é uma série um pouco pesada, mas ela discute um tema muito importante. Então, acho que todo mundo deveria assistir. Assim. Porém, assistam com cuidado, tá? Eu vi que teve uma recomendação com um episódio que é bem pesado, né? Eu falei que... Porque, tipo assim, eu acho... Todos os episódios... Porque como... a estrutura da série é a seguinte. ela começa contando caso por caso. Então, tipo assim, o primeiro episódio é o caso da Estela, que é a personagem da Adriana Esteves. Uhum. E aí no segundo episódio, sei lá, tem 4 mulheres. Aí depois no terceiro episódio, 10 mulheres. Tipo assim, vai aumentando a lista pra poder chegar no ápice. E cada episódio de 40 minutos ou 20? Eles têm menos de 40 minutos. Tem 35, 39 minutos. É fácil de ver. E é muito impactante, assim. Realmente, eu acho que talvez você tenha que tomar um certo cuidado. A direção, por a série ter sido escrita por uma mulher e dirigida por uma mulher... Foi a Mara Maltner, não foi? A Mara Maltner que dirigiu, e a série é escrita por uma mulher chamada Mara Camargo. Tem um certo cuidado ali. Você vê que não é... Tipo, sexualidade gratuita, sabe? Tudo ali tem um porquê de estar acontecendo. Mas, mesmo assim, é um pouco forte, talvez. Tipo assim, eu tava de boa. Todo mundo falando assim, ah, não, porque todo mundo falando que é muito forte. Ah, não, eu assisti pro episódio, eles deram, tipo, deram uma maquiada. Eu tô no 4 episódios. Só quando eu cheguei no episódio 9, eu falei assim, não. Agora pegou pesado. Então, eu recomendo... E é uma série de uma temporada só ou tem gancho pra nós? Cara, é porque ele a série fecha... Foi desse A série caso, fecha né? A história. Eu faria... Eu acho que é tipo como se fosse uma minissérie. Mas a Globo poderia, agora tipo, que ela tem a Globoplay, fazer como se fosse... Como que é o nome daquelas séries que, tipo, fecha uma temporada? Tipo, uma antologia. Eu acho que seria... Não acho que com esse tema teria, tipo, American material. Horror Story. Mas é isso. Entendi. Agora você explica o que você tá rindo. Não, vai. Agora você explica o que você tá rindo. Gente, ela tá rindo de outra coisa. Eu tô rindo de nada. Aqui. Recebeu a mensagem do boyzinho, amor. Aqui, Anjo, aqui rapidinho. Porque é sempre meu topíssimo, é sempre música, né? Então vai rapidinho aqui, pra dar um break nesse assunto pesado de assédio. Eu vou deixar aqui um topíssimo pra Kaliutis, que eu tô viciada em escutar Kaliutis. E pro novo álbum da Her, que é I Used to Know Her. Maravilhoso, por sinal, escutem. É de quê? Uma nova cantora de R&B. Qual é o estilo? R&B. Sinistra, super engajada. Estilo é sinistra. Galera, não, vocês vão gostar. Não, R&B, hip hop e tal, mas ela tem um talento maravilhoso. Ah, ela é muito maravilhosa, super engajada, com letras super bacanas. Escutem, vale a pena. Vem de novo. Toda talentosa. E ainda toca guitarra, hein? Ah, é? Então eu também vou deixar um topíssimo aqui, né? Pra uma banda maravilhosa. Gente, eu conheci há pouco tempo. Se você assistiu o seu já sei até o que é. Eu vou ter que falar de uma banda Belim. Eu vou ter que falar da minha banda Belim, porque agora eu sou amigo deles. Eu sou amigo deles. Eu fui no show da Melim. Eu escrevi um recado. É Melim ou Merlin? Melim. Melim. É o sobrenome da galera lá. Ah, tá. Eu fui no show e deles. São irmãos. Que show. São dois irmãos gêmeos e a Gabi que canta também. Só que não é gêmeo, né? Aquele. Era mais fácil falar. Não, é uma menina e dois gêmeos. Eu fui no show deles sexta-feira passada em Macaé. Eu escrevi um recadinho no meu Snapchat. Mostrei. Eles leram meu recado. Eles riram. Eles riram pra mim. Me fizeram um sinal de joinha. Eu sou muito amigo da banda Melim, porra! E eles cantaram uma música que só eu sabia cantar. Que tá é bom? Qual? Me deu um sinal do que eu. Aquela música com Ivete Sangalo? Por que ninguém sabia? Até eu sei que você Até botou. Eu sei você cantar. Botou pra tocar umas 500 vezes. Ah, é muito maravilhosa. Ah. E no domingo eu fui no show da Ivete Sangalo e ela cantou e só eu sabia cantar. Ah, não é possível. Gente, da Ivete Sangalo ninguém sabia, acredita? Cara, você é o único que cantou a versão pornográfica eu gay. E aí, chupa rola. Oi! Que se foda, canta no trabalho vem tudo junto comigo, ó. E aí, chupa rola. O João influenciador. Uro. De plateias. E box que entregaremos pro Bolsonaro. E outra vocês coisa. Uma torta. Não, essa agora. Torta do João. Não entendendo nada. João sorteia comida no Instagram, gente. Participem. Arroba João G. Xavier. Vamos às lá. Vezes o resultado não é justo, mas a gente. Mas aí é sorte do destino aí. Mas a gente que nasceu com cuzão de sorte. Sorteagobo.com.br. Escolheu. Essa é eu posso topado. Dar o meu. Topíssimo atendimento. Aí, 5 minutos atrás, você não tava mexendo a sua pessoa. Enfim, vai. Galera. Deixa eu ver. Não, isso aqui eu não vou falar. Isso aqui também. Ué. Então, eu quero falar. Então, tá uma onda tá muito agora. Né? Fala, amigo, vai. Tô até com calor. Tem uma onda agora de tudo. Uma onda de morrer. Tomar morrido na quarta-feira, né, Anaís? Aqui, eu quero saber por que tá essa exposição da minha vida nesse programa. Um beijo pro menino João Gabriel. Beijo, João Gabriel. Inclusive, o OG gênio mandou nudezinha. Eu não mandei nudes. O meu crush bêbado. Eu não mandei nudes. Eu quero saber o que está acontecendo. O que eu mandei é que eu estava bêbado. Você mandou o peito, o peitinho. You me hurt. Ah, pelo amor de Deus, peito de homem é nude. Pablo Vittar fazendo topless na praia. É verdade. Mas tá longe demais, né? Eugênio tá o quê? Querendo furar meu ouro, essa talaria. Eu quero o sorteio do João Guilherme de Mojito no Universo. Ué, me patrocina o Universo, já tomei. Mas ah, ainda bem que eu não tô sendo exposta, né? Vamos mudar de assunto. Gente, eu sei que muita gente se interessa por astrologia, e eu estou muito nessa fase, muito interessada. Achei que você falou de caída. Não, é topíssimo. Ai, Laís, você não pegou a referência. Ah, não peguei eu não. Eu achei que você ia falar... Peguei, desculpa. Da nossa amiga fada astrológica. Não, vou ficar quieta. Vou passar essa página triste da nossa vida. Ai, olha só, hoje gente. É que você corta aí. Gente, tem um canal no YouTube de uma astróloga maravilhosa que se chama Cláudia Lisboa. Ah, achei que você ia falar daquela outra que você gosta. Qual? A Paula. Ah, eu tenho muitas Paula pessoas. Pires. Tem mil eu pessoas. Eu prefiro Paula Prado. Eu fiquei triste que a Paula Prado teve ataque de pânico, não postou horóscopo desse mês. Por isso. Sério? Forças, Paula Prado. Já nossa. Saiu o Damásia Sensitiva. Uhum, eu já vi. E Bruna. O Damásia e Bruna. O Damásia Sensitiva é foi muito não. Ruim. É Bruna, é BR, ó. Não é Brona que fala Bruna. Não, tem dois O's. Então tá, gente, somos um grupinho muito astrológico, mas eu vou falar de Cláudia porque ela tá fazendo uma coisa muito legal que é aulas online de graça. Maravilha. Pra quem se interessa, saber de cada planeta, de cada casa, o que significa, teu signo, não sei onde. E ela, eu acho que no próprio canal dela tem lá, aula 1, aula 2, aula 3, eu acho que tá indo pra quarta aula. Então, se você se interessa por esse assunto, você pode estar entrando neste canalzinho maravilhoso que se chama Cláudia Lisboa, astróloga. E beijo, outra... Cláudia Lisboa! Beijo, Cláudia! Beijo. Inclusive, ela botou hashtag ele não no... Já te amamos. Arrasou. Fada sensata. O quê? Vamos ter que convidar a Cláudia Lisboa pro livecast? Ai, no sonho, gente. Cláudia, por favor, se você escutar algum dia na sua vida esse livecast, muito provavelmente não, mas quem sabe, não é mesmo? Quem sabe o destino te coloca aí pra escutar um podcast é o nosso. Agora, quando a gente estiver no Spotify, todo mundo vai escutar a gente. Olha só, eu não sei se tem vezes na vida que a gente tá assim no trabalho, naquele escritório, que você fala assim, oi, Ah, João Guilherme tá interessado mesmo. João Guilherme tá interessado mesmo. Que você fala assim, caralho, eu não tô aguentando mais. Todo mundo. Raiane me olhou aqui, deve estar entendendo o que tá acontecendo na minha vida. Todo dia. Ah, o que que eu faço? Eu vou pro Instagram. E faço o quê? E vejo animais fofinhos. Ah, então adoro. Eu quero dar dica de dois perfis maravilhosos. O primeiro é dogs_infood. Que é um Instagram que coloca cachorrinhos no meio de comidas. E é maravilhoso, você fica super entretido. E o segundo é Oink Oink Mini Pigs. Que são mini pigs por aí vivendo a vida. Eles têm oink, quarto, oink, eles vão ao banheiro, eles passeiam. Eles têm o próprio CNPJ, sacanagem. Mas é mini pigs vivendo a vida como humanos e é maravilhoso. Meu Deus, eu não posso dizer que eu vou passar então, o dia todo assistindo mini pigs. Pois é, Oink Oink é O-I-N-K. Oink Oink Mini Pigs e dogs_infood. Fica aí pra humanidade um entretenimento puro e genuíno. Tem aquele dos tigrinhos também, que é maravilhoso. Mas que é do viveiro de tigres. Nunca vi. The Black Mirror. Ai, gente, eu sigo um maravilhoso, que é o Cachorro Reflexivo. Cachorro Reflexivo. É muito maravilhoso. Eu amo muito. Ah, é recomendo. Muito importante também deixar, porque a gente tá falando do Instagram, mas tem no Facebook também. Entrem no grupo para postar animais fofinhos para tirar da bad. É muito importante. Muito bom. Pra você ver os arrombados do caralho postando... Ai, você nunca viu no grupo Fofos Arrombadinhos do Caralho? Também é muito bom. Eu você não. Postar o seu arrombadinho. Esse cachorro, filha da puta, comeu tudo nos meus tênis. Mas olha como é que eu vou brigar com esse arrombado. Olha a cara dele. Ai, é muito bom. Nossa, você nem dormiu mais de um cachorro. E quase comeu meu tênis. É isso, gente. É, vamos fazer uma pausa pra pegar uma caneta pra gente jogar o game que eu produzi. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com medo. Tá todo mundo bastante feliz. Ai, a reação. Ai, Jesus. Tá todo mundo igual o João. Ai, você... Eugênio, eu gosto de jogo. Eu não entendo porque você fala que eu não gosto de jogo. Me explica. Porque você já falou um milhão de vezes que você não gosta? Eu amo você jogo. Você não gosta desse programa. No caso, você não entendeu. A gente trouxe a Rayane aqui. Olha a quantidade de grilo. Do nada. No caso, a gente trouxe a Rayane aqui. Pra ela, tipo, te tirar do programa. E a Rayane pode pegar o espaço e pagar as despesas também. A Rayane é a vice integrante do programa. Entendeu? Ela é o próprio Temer, cuidado. Não, a Rayane ela é vice do Haddad. Pra Rayane é vice. Ai, que louco. Pra Rayane eu deixo. Ele também não. Ele não. Gente, voltamos já. Porque o João colocou pra lá. Olá, meninas. Estamos de volta, gente. Mas oi, eu sou o Silvio Santos desse. Desse... Nossa, eu imito melhor. Você imita. Eu sou. Ah, vou ter que me olhar, né, Eugênio? Tô te olhando. Oi! Eu meu sou Deus. O melhor. É assim, ó. Alguém descreva como eu estou fazendo. Mas oi! Cara, ele é indescritível. Mas oi! Gente, eu fico feliz que você, por vocês não estarem vendo essa eu fico desgraça. Feliz desse podcast também não ser em vídeo. Por ai, favor. Gente, eu sou muito perfeito imitando. Eu amo imitação. Eu amo que esse podcast tem imitações horríveis. A única imitação boa nesse podcast é a imitação da Ludmilla da Arce da Top Term. Ai, maravilhosa. É a única boa. Só pede pra mim, é pro Silvio Santos. Não, não é. Tá, deixa eu explicar como é que vai funcionar o jogo. O jogo que eu batizei de... Jogo da Treta. Sasha Game Show! Ai, eu não, não tem nada a ver com cu. Tem a ver com você ser alfabetizada. Ih, a Raeli não terminou as letras. A Raeli não terminou as letras, gente. Deixa eu explicar o jogo pra quem não está vendo. Escuta! É... Eu trouxe aqui... Tem... Tem aqui na nossa mesa, vocês não estão vendo, mas tem 10 papeizinhos virados de cabeça para baixo. Cada papelzinho tem uma estrofe de uma música em inglês traduzida pelo Google. Traduzida pelo Google. A missão das duplas, que são Anaíses mais Ludmilla e João e Rayane, é adivinhar de que música? Qual é a música? Qual é a música? Então, como eu sei que vocês são meio, tipo, difíceis, é. O que acontece? Tem a estrofe da música traduzida. Se vocês adivinharem só com a estrofe da música traduzida, 3 pontos. Se mesmo com a estrofe da música traduzida vocês não adivinharem, tem uma dica. Ai, com a dica, 2 pontos. E aí, se mesmo com a dica vocês não adivinharem, tem 3 alternativas. Aí, se vocês adivinharem com as 3 alternativas, 1 ponto. Mas a gente não vai contar, a gente vai resumir. Não, eu... muito tempo livre. Não, que pupil da Enemol. Mentira, eu gostei. Caraca, e eu... Gostei. E eu, como apresentador, fiquei com a missão mais difícil. Recitar e não cantar as músicas pra ajudar vocês. Ai, vai lá, host. Vocês querem jogar o paroímpa pra quem vai começar? Não, a dupla? Na verdade, é você que vai ler. Eu vou ler pra vocês. Já tudo na minha folha. Eu quero saber por que esse nome... Eu não entendi o nome. Porque a Sasha é alfabetizada em inglês. Ah. Não é porque ela tem, não tem cu, não. Ela falou, cu. Ela falou que é fake news, que ela nasceu com cu sim. Ah, tá bom. É importante pro ser humano ter cu. É importante. Tem tá. Minha cu, se hidrata. Para aí, vai pra ver quem vai começar. Lembrando do final de semana. É muito ruim você ir pra casa dos outros e não poder cagar tranquilamente, né? Nossa, eu não consigo. Eu cago tranquilamente. Mas sabe o que eu tive que fazer? Hoje eu comentei com a Marina aqui. Eu, na hora que eu vou tomar banho, tipo, gente, eu... O universo vai ser contra, mas eu deixo o chuveiro rapidinho aberto, 1 minuto pra ninguém ouvir o barulho do cocô saindo do meu cu. Aí depois eu tomo meu banho. Gente, como que essa... Obrigada. Essa conversa deu nisso. Não, mas é isso. Tá, alguém quer começar? Queridos ouvintes, me desculpem. Tá bom. Gente, o negócio é o cu da Sasha. Gente, já tivemos programas gente, piores. Gente, alguém é quer começar, quer escolher um? A Raiane é convidada, só pra Raiane. Como é que vai ser o jogo? A Raiane, uma pessoa vai escolher um papelzinho, eu vou declamar, e aí cada dupla tem uma chance de... Você vai declamar em inglês. Não, em português. Exatamente. A música que é em inglês, entendeu? Quer ver? Raiane, pega um. Graças a Deus, o João fez fisque. E você fez o quê? E é meu, né? Graças a Deus. Ainda bem que o Ludmilla sabe um monte de música, que eu só escuto música em português, porra. Vamos lá. Ai, caralho, vai. Você o Eugênio vai cantar, essa. Com certeza. É tudo pop? É tudo pop, tudo recente. Mas aí se a gente errar, vai pra ela? Tem mais chance, tem que ter mais chance. Você tirou, você erra, vai pra elas tentarem. Aí depois vai pro próximo. É tipo o jogo das 3 pistas. Ah, vamos lá. Presta atenção no meu declamação bem... Elas, eles começam. Bem Miguel Falabella. Tá. O mundo gira, outro dia, outro drama. Mas não pra mim, não pra mim. Tudo que eu penso é no karma. Então o mundo gira, mas uma coisa é certa. Talvez eu tenha recebido o meu, mas o que é de vocês está guardado. Raiane e João, qual é a música? Eu sei. Manda pra gente, manda pra gente, por favor. Eu acho que eu sei, né? Lê de novo. Não! Pode, ele falou. Pode ler de novo. Pode ler de novo. Como que vai voltar pra gente? gente. Quando eles errarem, eles vão errar. Vai, só mais uma, então. O mundo gira. Outro dia, outro drama. Mas não pra mim, não pra mim. Tudo que eu penso é no karma. Então o mundo gira, mas uma coisa é certa. Aqui, não pode pesquisar. Não, tá me mandando no WhatsApp. Talvez eu tenha recebido o meu, mas o que é de vocês está guardado. Eu tenho um pedaço da música, mas eu não lembro. Peraí, tem quanto tempo pra você responder? 10 segundos, vai! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meninas, Taylor Swift? Qual o nome da música? Look what you made me do! Look what you made me do! 3 pontos para Anaís e Ludmilla. Look what you made me do! E aqui essa é uma das poucas músicas dela. Eu tive que traduzir na minha cabeça. Mas é assim o jogo. Quem vai pegar? Eu amo essa parte da Anaís e Ludmilla. Eu não escuto Nájias, e você? Eu também. Lembrando que eu sou o time que guarda. Cara... Anaís, se você não adivinhar essa, eu vou ficar muito puto com você. Ah, eu não sei se eu vou saber. Agora você botou um peso. Vou declamar, olha. Vendo. Eu... Não, mas tem uma resposta. Não, tem resposta. Apague as luzes agora. Agora eu vou te levar pela mão. Vou te dar outra bebida. Beba, se puder. Pode ficar um tempinho. O tempo está voando para longe de nós. Então fique. Fique comigo. Eu posso fazer você ficar feliz por ter vindo. Ah, foi muito fácil. Daquele grupo. Red Kane? Não. Certa resposta! Você o quê? Glad You Came. Ah, tá. Eu ouvi outra coisa. Mas beleza. Ah, porra, essa sabia. Não, daquela. E pior que a dica era maravilhosa. A dica era música de uma boy band já extinta que foi tema de propaganda do McDonald's. Não era Close? Não, é Glad You Came. Não, Glad You Came é o nome da, não, da música. É The Wanted. The Wanted. Ela sabia, caralho. Eu tava com a cara deles na minha cabeça, mas eu não sabia o nome. É que quando ele falou beba, mas se puder. Mas the drink is you can spend a little time, porra. Na moral. Calma, gente, é a vez de vocês, vai. Não, peraí. Em qual momento a gente recebe a dica? Quando vocês dois errarem. A dica é depois. Então vai. Tem uns mais difíceis aí. É, vocês que escolhem. Porra, eu adorei esse jogo. Também, gente. Agora no dinheiro, eu não quero mais levar o grupo nas costas, não, hein? Desculpa, que eu não tô gostando. Olha, presta atenção, Rayane. Se você não adivinhar... Ai, gente. Olha, Rayane. Olha, seu toque está me fazendo parecer tão louca agora. Me faz esperar que você me salve agora. Seu beijo me fez esperar que você me salve agora. Parecendo tão louca, seu amor está me fazendo parecer tão louca, seu amor. Você sabe? Entendeu? É, boa de pensar. Porra! Ai, não, eu tô com medo de falar, tá errado. Vai te botar errado. 3 pontos para o João e Rayane. Porra, Beyoncé. Porra, eu sabia Beyoncé, cara, mas eu não peguei. Juro que eu não peguei. Era Crazy Love. Eu ia pedir pra você ler de novo. Gente, eu também ia pedir pra você ler de novo. A cara de você ler de novo. Vamos lá, 6-3, hein? Vai. Vejo vocês. Ah, vai, gente, olha só, eu falei as músicas todas, mas assim eu não sei. Nossa, que mas é Phoebe Hive, hein? Phoebe Hive e Big Trash. Eu não tava conseguindo ficar nervosa. Trash fan, você é uma vergonha. Olha, essa aqui é muito recente, vamos ver. Tô fudida, presta atenção. Ah, não, essa aqui todo mundo já ouviu. Vai. Se você não adivinhar, o João vai adivinhar. Peraí. Posso ir? Pode. Peraí, nem sei se tá gravando, gente. Não, tá sim. Neste momento, estou em um estado de espírito em que eu quero estar, tipo, o tempo todo. Não tenho mais lágrimas para derramar. No tears left to cry! Yes! No, porra, minha Ariana Grande, porra, minha esposa. Gente, se eu soubesse que vocês iam tão bem no jogo, eu tinha escolhido músicas mais difíceis. Minha esposa, porra. Eu tô porra, triste, eu tô humilhada. É a vez de vocês, gente. É porque do jeito que tá a letra, sabe qual é o meu problema? Eu tô tentando pegar a letra, mas eu não tô fazendo o ritmo. Tá pegando o meu nome, eu tô traduzindo. Mas eu tô tentando fazer fora do ritmo. Eu tô traduzindo. Eu não consigo. Olha, pelo amor de Deus. Essa é a mais fácil do jogo. Peraí, quanto que tá o jogo? Tá 10-3. 9-3. É 9-3. Pelo amor de Deus, se vocês não adivinharem essa. Eu tô carregando muitas costas. Cara, essa é a mais fácil do jogo. Ó. Presta atenção, hein? Não sirvo pra essa, não. Cara, declamar isso tá muito difícil porque essa música. Vai. Se você quer ser meu namorado, tem que estar com meus amigos. Isso. Faça durar para sempre. A amizade nunca acaba. Porra. Ah, cara, tinha que ter uma faixa, né? I wanna really, really, really, really, really, really. Na hora que você falou, se você quer ser meu namorado, eu falei essas vezes e a tradução. Quando a gente falou, se você quer ser meu namorado, fica na Barbie Girl. Já achei logo. Vai, Lude. Vai, Lourdes. Ah, meu Deus do céu, essa vai gerar empate. Essa não é difícil, mas vamos lá. Você tem meu coração. E nós nunca estaremos em mundos distintos. Posso estar em revistas. Umbrella. Porra, Anaíses! Yes! Deixa eu nem terminar de recitar um negócio. Que isso? Ah, não era fácil. Eu já traduzindo na minha cabeça. Nós, up, obrigada. Pode um passo. Gente, mas mesmo traduzindo na minha cabeça, eu não consegui chegar em Umbrella. Eu preciso demais. Gente, eu peguei coisas... E eu peguei coisas que não estão... Vai. E eu peguei versos que não estão no refrão. Você viu? Peguei... Exatamente, por isso. Porra, essa aí foi... You have a heart for me. Não, isso. Você tava muito fácil. Não. Se você quer ser meu namorado... Ah, não, mas eu acertei. Olha, vamos lá. Essa é mais difícil. Essa é pra mim? Não, pra eles. Não, pra eles. Essa é mais difícil. Joga muito, hein? Verão, depois do ensino médio, quando nos conhecemos, nós nos beijávamos nos seus Mustang ouvindo Radiohead. Ah, e no meu aniversário de 18 anos, nós fizemos tatuagens iguais. Não tô ouvindo nada. Costumávamos roubar as bebidas dos seus pais e subir no telhado, conversar sobre o nosso futuro como se soubéssemos alguma coisa. Nunca planejei que um dia eu estaria perdendo você. Katy Perry! Qual o nome da música? Ah, tem que cantar. Ah, gente. Qual o nome da música? Ah, você. Fala que eu. Olha aquela, porra! Não é isso que eu falei? Porra, João! Não é. Summer after high school, when we first. Certa resposta! The one that got away! The one that got away! Porra, melhor música que ela fala maravilhosa. Ah, essa foi fácil, Ah, gente, não tô tão fácil não, assim. Não, essa foi fácil pra caraca. Ah, porque você é fã de Katy Perry. Essa foi inspiração do mundo falando. Se fosse eu e você, nós fudidos estragando o jogo. Não é questão de não saber o inglês. O problema é eu não consegui. Vai, Ludmilla. Foi rapidinho. Ludmilla e Anaíse, sua vez. Escolhe aí, vai. Tá 12 a 5, 9. Nossa, escolhe aí, Anaíse. Eu já tô com essa tela de pegar, porque eu tenho problema seríssimo cognitivo de associação. Essa é a mais difícil. Nossa. Anaíse, essa vocês não vão conseguir, pera. Olha, nós vamos juntos a noite toda. Quero você esta noite. Você tem a luz mais brilhante. Brilhe em mim. Não deixe a música parar. Não deixe meu batimento cardíaco cair. Sua luz é tão quente. Brilhe em mim. Brilhe em mim. Brilhe em mim. Brilhe em mim. Ah, eu sei. Essa é pegadinha. Essa é pegadinha. Vou de novo. Twinkle, twinkle, little. Me ajuda aí, Ludmilla, caralho! Eu tô tentando pescar. Nós vamos juntos a noite toda. Quero você esta noite. Peraí. Você tem a luz mais brilhante. Brilhe em mim. Como é que é o começo? Nós vamos juntos a noite toda. Ih, não, tá muito mole isso. Ó, última vez que eu vou ler. Tá, lê tudo de novo, vai. Vou ler tudo de novo pela última vez pros dois grupos. Tá vendo, né? Nós vamos juntos a noite toda. Quero você esta noite. Você tem a luz mais brilhante. Brilha em mim. Não deixe a música parar. Não deixe meu batimento cardíaco cair. Sua luz é tão quente. Brilha em mim. Brilha em mim. Brilha em mim. Brilha em mim. Então você achando que você é Rihanna, não é? Não é Rihanna. Então não sei quem não. Você sabe? Vai, João. Xanira, Xanira, 6 pontos para João Rayane. Eu nem ouvi, só eu reforço. Na hora que você... É, brilha em mim, brilha em mim, brilha em mim. Xanirô. Ué, mas é em inglês a música. É a música em inglês? Ué, no caso, a música... Eu nunca ia acertar. Eu achei que era só Xanirô. Eu nunca ia acertar essa música na minha vida. Eu nem escutei essa música. Empatou então, né? Olha aqui, como que tipo, a gente acertou muito mais que ele? Claro que não. Claro que não, você acertou na mesma quantidade. Vocês acertaram uma que a gente errou e a gente acertou uma que você errou. Você acertou a música pra caralho. Gente, é só ler. É a primeira que a gente errou, foi essa. Então, a gente só errou uma. Aham. Vocês acertaram 4, eles acertaram 4. Tem 2 no jogo, tá certo? É a vez de vocês, gente. Vai, gente, eu não sirvo pra nada desse jogo. Eu tô aqui só pra escolher o papel. Vai, Rayane. Gente, eu não tenho, minha participação é... É quem agora? Também 2 fodidas, sabe? Cara, João, essa eu escolhi pensando em você. Se você não acertar... Ai, fudeu. Olha, pelo amor de Deus, João, é bem fácil. Posso ler? Pode. Rainha da beleza, de apenas 18 anos. Ai, caralho. Muito fácil. Ela tinha alguns problemas com si mesma. Ele sempre estava lá para ajudá-la. Ai, não precisa continuar. Ela sempre pertenceu a outra pessoa. Ai, nossa, essa é muito fácil, gente. Olha, primeira música que tem no filme. Essa eu fiz pensando nessa rainha de apenas. Olha, por incrível que pareça, João e Rayane viraram o jogo e estão ganhando nesse momento. Parece que o jogo virou, não é? A última, que começa com Anaís e Ludmilla, que podem empatar. Mas aí empatou, mas aconteceu o quê? Você empatou. Você empatou, todo mundo se beija. Vai ser isso. Ah, eu tô no empate. Eu procuro uma do Google e faço uma rapidinha. Não, é isso aí. Ah, empatou é beijo quadro. Ai, João. Ludmilla, foca, Lud. Olha. Foca aí, ai, gente. É muito linguagem. Essa é difícil. Ai, isso é fácil. Você deixou ela mais difícil por último. Ué, a outra não era mais difícil. Não, mas é porque a Shiniron era difícil, mas essa aqui é difícil também. Puta que pariu. Olha. Não te tendo, mas dance comigo devagar, que os corpos sabem se entender, todo mundo com o mesmo movimento. Vamos de novo e de novo. Caraca, com silêncio. Realmente ninguém tá pensando. Nossa, tá tudo bem. Não te entendo, mas dance comigo devagar, que os corpos sabem se entender, todo mundo com o mesmo movimento. Vamos de novo e de novo. Eu tô pensando numa música, eu não consigo achar na letra, talvez eu vou errar. Ué, gente? É a gente? É vocês, vocês têm a chance de começar. É música mais nova ou mais velha? Aí. É. Não, não, aí a dica é depois, a dica é depois. Ah, eu tô com uma na cabeça também. Aham. É essa? Sim, agora também. Não, mas ela não tem certeza. Gente, mas elas podem chutar, vocês também podem. Acho que não. Acho que a gente vai passar, não sei não. Vocês vão passar? Não, você quer falar? Então não, fala. Você não quer falar? A gente vai querer erro e eles podem ter. Não, se vocês errarem, volta pra elas com mais a dica. Nossa, eu não faço ideia. Eu nem lembro mais como é que é a letra. Tá, então vocês vão passar? Eu nem passa. Vocês vão passar? Eu nem lembro mais. João e Rayane, qual é? Qual é? A gente não, a dica é só da próxima. Não, a dica é só da próxima. Passa. Vocês têm a chance de adivinhar. Vou ler de novo. Vou ler de novo pra vocês. Não te entendo, mas dance comigo devagar, que os corpos sabem se entender. Todo mundo com o mesmo movimento. Vamos de novo e de novo. Mas a porra do nome da música, mano. Eles sabem a música. Vocês podem chutar, gente. Ed Sheeran. Não é Ed Sheeran! Ah, tá. Dica. Dica? É, ué. Cantora trilingue. Cantora trilingue? Eu nem bela lembro. Dica, Leona. Peraí, eu nem lembro mais como é que é. Como é que é. Vou ler de novo. Não te entendo, mas dance comigo devagar, que os corpos sabem se entender. Todo mundo com o mesmo movimento. Vamos de novo e de novo. Eu tô pensando nessa. Cantora trilingue. Ó, não adianta dizer só a cantora, tem que dizer a música também. Não, eu sei. Vamos todos com o mesmo movimento. Cara, eu queria muito falar, eu tô muito nervoso. Sei lá, não sei não. Vocês vão passar? Passou pra gente, vai. Eu não passei nada, falei nada. Passa a bola, passa a bola. Caraca, tá difícil. Vocês sabem? Não tô conseguindo pegar não, o... Ainda mais. Ué, o João falou que sabe. A gente não sabe, não? Ah, não sei se a gente sabe também. Não sei, Aninha. Eu descobri que eu tenho um sério problema de... Eu só sei as músicas quando eu... Sem descobrir, sem descobrir. É J-Lo? Não é J-Lo. Então tá, é outra vai. Mesmo. João e Rayane, qual é a música? Não, não veio de novo. A música aí. Ninguém tá lembrando. Cada oportunidade. Tá bom. Gente, tem depois tem as alternativas, mas as alternativas valem um ponto então, só. Tá, a gente sabe cantar. Tá. Não te entendo, mas dance comigo devagar, que os corpos sabem se entender. Todo mundo com o mesmo movimento. Vamos de novo e de novo. A dica é uma cantora trilingue. Tá, a cantora é Shakira. Não é Shakira! Caralho! Volta pra... Vocês querem chutar? Na hora pauzinha, pô. Vamos para vocês. Mas, peraí, a gente conhece essa música? Conhece! Para que agora tem as alternativas. Para. Agora tem as alternativas. Presta atenção, tá. Hein, ó. Por que que vou ler de... isso pra ela? Porque não, vocês não, erraram. Já sei, caralho. Vou dar uma chance pro grupo que tá perdendo. Se vocês quiserem adivinhar agora, sem as alternativas... Eu nem me lembro mais como é que é a música. Eu vou ler o trecho da música, vou ler a dica. Se vocês adivinharem sem as alternativas, vocês ganham 2 pontos. Ué, tá mudando a regra agora mesmo? Não, a regra é essa. Tá. Se vocês quiserem adivinhar sem as alternativas, vocês ganham 2 pontos. Com a alternativa é 1 ponto só. Tá. Pode ser? Vou ler de novo. Presta atenção. Gente, essa foi a pegadinha. Eu sabia que vocês iam ficar até o final. Não te entendo, mas dance comigo devagar. Que os corpos sabem se entender. Todo mundo com o mesmo movimento. Nossa. Vamos de novo e de novo. Cara, tá faltando coisa nesse jogo. Não. Ele... Não, tá certo. Eu falei. Mas é outra música. É, tá. E a dica é cantora trilingue. Vocês querem ter... Vocês querem chutar? Não, hoje não dá pra perder, não. Não, não vou chutar porque... Eu não sei. O que eu tô pensando não tá batendo com... Eu não faço ideia de que... Não. Cara, a dica, ela é muito óbvia. A vocês que não é pescaram. Puta que pariu, já pode passar pra gente. Fala, Lud, o que você acha que é? Eu não vou falar, eu vou esperar. Mano. Esperar o quê? Esperar perder, né? Fala, caralho. Já perdi mesmo. Não, pode deixa falar, Lud. Agora eu quero saber o que é. Tá bom, vou falar o seguinte... Vocês querem o grupo 2, já que elas passaram. A gente já ganhou. Vocês querem que eu... Tá, não, mas vocês querem que eu... Vocês querem com a dica? Sim. Então tá bom. Vou de novo. Vou ler o trecho, a dica e as alternativas. Não te entendo, mas dance comigo devagar. Nossa, o público de casa deve estar... Eu achei um saco de repetir isso toda hora. Que os corpos sabem se entender. Todo mundo com o mesmo movimento. Vamos de novo e de novo. A dica é cantora trilingue. E as alternativas? A... Chantarre, Shakira, Fit Maluma. B, Novo, Laura Pausini, Fit Simone e Simaria. Ou C, Medicina, Anitta. Anitta! Medicina, eu achei que era o Willa Sim. Não, eu tô... Cantora trilingue, é muito Anitta. É. Eu nem tinha pensado na letra, não. Vou traduzir pra vocês. Não te entendo, pero baila melo lento. Que los cuerpos sabem se entender. Eu tava nem pensando que era aí. Todo mundo com o mesmo melo lento. Tem um erro dale. Aqui no jogo. Uma e outra vez. E o pior da, é que da, eu, da, não, da, da, eu não da, tava da, pensando da, em espanhol, tava pensando em inglês. Na minha cabeça, quando ele fez isso aqui, eu veio, sabe o quê? Crying in the Club na minha cabeça. Não, e pra mim veio o Will I See You, que nem era, mas era bonito. É. Só gente. Quero enaltecer o hino Anaíses. É, que traduziu tudo sozinha. Parabéns. Que ícone. Mas eu quero enaltecer João Raiano. É dupla ganhadora desse jogo. Gente, adorei o jogo, mas não tenho capacidade cognitiva de jogar esse jogo. É bom pra gente saber que numa próxima eu e o João a gente não pode ficar junto, senão não vai ter graça nenhuma. Exatamente. Eu tô muito não, triste. Mas o que que eu vou me enaltecer? Que eu fui muito rápida. Isso é muito raro na minha vida. Porque eu sou uma pessoa. Ah, isso é verdade. Eu tô muito triste porque eu achei que o jogo ia ser muito mais difícil. Que a gente ia tipo, passar horas jogando. E você, ah, se tipo, fosse eu e elas ia passar horas jogando. Ah, eu achei bom. Eu achei muito bom, Eugênio. Parabéns. Muito obrigado. Mas palmas pro ícone do jogo. Alô, Endemol, ao contrário. Na Alô, próxima. Estrela, ai, gente, imagina fazer um jogo do LajeCast. Jogo do LajeCast da estrela. Esse é o não, Plays, sempre um rostinho feliz. Perdi o LajeCast. Mores, alguma consideração final? Ouçam o LajeCast. Consideração final, preciso fazer curso de inglês, que não tá batendo, não. Eu quero saber quem vai. Up. Eu quero obrigado. Saber quem vai trazer o jogo na próxima, né? Porque na próxima eu quero jogar também, porque aí eu vou ganhar esse caralho. É isso. Vamos pensar. Show, gente, então é isso tudo. Se você ficou até aqui com a gente agradece muito a parceria, a paciência e também todo ao o seu amor follow. E a sua energia. A gente promete que a gente vai tentar gravar com mais frequência. A gente não sabe muito bem como as coisas estão. Vamos mas... aproveitar porque milagrosamente acabamos esse programa super cedo para fazer reunião de pauta. Porque precisamos falar sobre PicPay, precisamos falar sobre muitas coisas. Super cedo, 9:30 da noite. Super a gente vamos com o costume até na meia-noite. É verdade. Nem caminhão de lixo nem passou ainda pra levar é gente. Verdade. É, acabou que ele passa. Todo nosso Uber. Lixo, hein? Nosso Uber. Gente, então é só isso tudo. Votem consciente, provavelmente você vai entrar depois do primeiro turno. Mesmo vai dia. Entrar dia 5, sim. Mas mesmo se for depois do primeiro turno, ainda tem o segundo turno, então vote consciente. Por favor, é isso. Isso aí. Vote consciente para manter o LajeCast de pé. Muito é bem. Isso. Sem gente, censura. Obrigado por perguntar, mas eu adorei participar. Eu amo. Olha, minha participação muito obrigada. Foi crucial. Ayane, você não deixou seu user nas redes sociais. Eu apoio que ela ouviu o nome do Raul com inveja. É. Então, eu sou uma pessoa low que vivo na sombra. Aquela. Ai, eu amo você, você no Twitter comentando ratinho. Volta a comentar ratinho. Então, eu preciso voltar pro Twitter, mas por enquanto vou ficar só no Twitter. Arroba Rayane Rodrigues com o Y. É Rayane Rodrigues? É Rayane Rodrigues. Não. Você não sabe o seu próprio Twitter. É arroba Rayane Rodrigues. Porque no resto mas teve um monte de Rayane Rodrigues. O seu arroba é esse mesmo? Já sei. Vai no meu, arroba João G. Xavier. Me segue e procura Rayane nos dois seguidores. Ah, sim, aqui. Since 2009 no Twitter. Então é arroba Rayane Rodrigues mesmo. Arrasou. Verificado. Rodrigues oficial. Eu mesmo, Natasha Cadeirão. E claro, se você tiver alguma dúvida, algum elogio, alguma crítica... Tá no Face? Tá no Face? Tô. É... mande e-mails para a gente. A gente quer ler seu e-mail aqui. O João é doido. O João é doido. Quer ler o quê, hoje? O e-mail. Eu entendi. A gente quer... Nossa senhora, Rogério, fala devagar. Eu entendi, você falou assim, a gente quer ser o seu eu aqui. Eu falei, o que que tá acontecendo? E também queremos. O João, o João quer te dar uma dica amorosa. Ah, gente, manda seu recadinho na nossa caixa postal. A vida tá parada, hein, João Guilherme? Quando você pegou lá nessa... Canta, Niterói, só cantei, gente. Cantei com Simone, Simara, sem Simone. Canta. Claro, você canta... na boca de ninguém, o João cantando não, sobre rola, você quer que ele pegasse mulher? Chupa rola. Ai, verdade. E se for... É o hetero POC, que é o melhor tipo de hétero, no caso. Eu parabéns, João Guilherme. Não, o João falou que vota no Bolsonaro, não tem mais esperança. Eram umas ruas. Que será? Bom, né? Será? Será? Aguardem Eugênio com o cropped do PT. Sim. É um desafio. E um piercing no umbigo. Vocês vão pagar o piercing? Claro que não. Sim. Vou lá na Anishan fazer piercing. Beijo, Anishan, pra você no Livecast. Gente, só isso tudo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.